cobarde, tu és cobarde. Não tens moral suficiente para dizer francamente que sou mais que um amigo. Cobarde, tu és cobarde. Se de verdade tu tanto me queres, por que não te atreves a viver só comigo? Já não posso aguentar mais, é que sinto em meu sangue a revolta. Já não quero palavras à solta e vivamos a realidade. Já não posso mais, não sabes o mal que me fazes. Eu não posso esconder aos teus olhos o que sofro na intimidade. Tu és cobarde, tu és cobarde, tu és cobarde de verdade. Cobarde, tu és cobarde. Não tens moral suficiente para dizer francamente que sou mais que um amigo. Cobarde, tu és cobarde. Se de verdade tu tanto me queres, por que não te atreves a viver só comigo? Já não posso aguentar mais, é que sinto em meu sangue a revolta. Já não quero palavras à solta e vivamos a realidade. Já não posso mais, não sabes o mal que me fazes. Eu não posso esconder aos teus olhos o que sofro na intimidade. Tu és cobarde, tu és cobarde, tu és cobarde de verdade.